Sou oito da de filho, filho, uixo da de quilo, no rap eu te aniquilo, no trap te presencio, com minha amiga sobre o meu tio, sem relação, Xing Rio. Aqui da ilha não tem tecnologia, esse tal de marrã é um cara perturbado, que se expondo no retrato, a bunda estranha pra caralho, parece o Nelson Rubens. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok.